Olá, companheirinho. Tudo bom? Tudo legalzinho? Estamos iniciando mais um podcast. Puta que pariu, o que é isso? O helicóptero passando. Não sou eu, não, seu moço. Não sou eu, não. Porra, o helicóptero passou baixo aqui. Que cacete que é isso? No que eu começo o podcast, já começa as bagaças vindo em cima. Você vê o poder da palavra da nega véia? Esse é o poder da nossa palavra, meu amigo. A palavra de José Roberto, que traz até você toda a informação necessária para que você se torne uma pessoa mais feliz, mais obrigatória e mais anal. São 5 para as 10 da manhã, no dia 26/7/2010. Eu falei que, porra, ninguém reclama que eu não falo data, que eu não falo bom dia, boa tarde. Ah, se fuder, eu não quero falar. O que você sabe? O que você sabe de quadrinho? Você sabe de quadrinho? Muito bem, o nosso podcast de hoje, ele está numa... Estamos anunciando uma nova fase, porque finalmente a molecada aqui de casa, minhas filhas terminaram as férias. Então, minha patroa também voltou a trabalhar também, né? Ela está fora. E eu volto a trabalhar aqui em casa, na minha paz de Deus e no sossego do Senhor Jesus. Ah, Jesus, aquele que a todos conduz. Porra, que puta ficar com 3 mulheres em casa, bicho. Você não sabe. Adoro elas. Negável isso, mas puta que saco. Ah, a pequenininha tá dormindo, daqui a pouco tá vindo aí, então tem que gravar esse podcast logo pra você, né? Eu quero pedir desculpas porque até agora meu site não foi pro ar. Nós tivemos realmente problemas aqui de correr até de trabalho, de correr de nossas coisas, mas esse mês eu acho que agora vai, a gente não conseguiu arrumar algumas coisas na parte de programação. De peraí. Eu sou tão fedido que agora tô fumando cigarrilha. Nem cigarro. Pô, cigarrilha dá pega. Pega menos, né? Aquela... Eu tô fodido. Eu vou morrer de qualquer jeito, né? Pelo menos eu vou viver com graça. Isso, olha o tamanho da vespa. Meu, tá muito louco. Passa o helicóptero com uma vespa verde imensa aqui na minha janela. Ela olhando pra minha cara. Tá coisa muito estranha. Então, agora que a molecada tá ali na escola, tá tudo chegando, a patroa também voltou a trabalhar, nós vamos fazer um trabalho de podcast legal. Porque, como você sabe, eu tô correndo atrás da viabilização da animação do Mil Nomes. Tô vendo também para fazer graphic novel, livro seriado, livro ilustrado, né? Que nem aquele Princesas do Mar do Iabo. Tô me baseando muito no que ele fez, viu? Tô me referenciando muito no que ele fez. E temos alguns assuntos interessantes para conversar com você hoje. Eu vou conversar primeiro, falar sobre o que eu tô fazendo, né? Tô correndo atrás para... Porra, não tem coisa mais legal que você conversar com os gringos e o europeu nem tanto, mas o gringo, quando ele tem interesse na tua bagaça, na sua ideia, principalmente ideia. Aqui no Brasil não se valoriza ideia, né? Eu fui na TV Pinguim, que faz lá o Peixonauta, que esses caras, eles, você sabe, agora com a lei de incentivo, isenção fiscal, o pessoal desinvestiu até produtora de animação brasileira por aí, né? Mas faz umas animações muito peba, umas coisas muito, né, muito cansada. Eu fui ver o peixe, a TV Pinguim, que faz ali o Peixonauta, né? Eu trocando uma ideia com eles, estão fazendo uma animação da Tarsilinha, Tarsila do Amaral. O que fode na animação nacional é que você tem uma grana pública no meio. Estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, estado do Rio, estado de Bahia, o que quer que seja, financia uma parte. E naturalmente ele vai querer mandar na tua parada, né? Ele vai querer que você coloque temas nacionais. Os caras estão falando agora na animação da Tarsila do Amaral. Pô, que bosta que é isso, né? Meu, nada contra a Tarsila do Amaral. Também eu não manjo nada de arte, não sei nada dessas coisas, mas porra, você vai levar isso pra molecada, né? Eu acho esquisito essa dogmatização em cima da molecada, né? Que coisa besta. Claro que é importante ter uma mensagem de vez em quando, você fia uma coisinha ali, um troço, mas porra, é foda quando o Estado ele mete a mão na parada, ele vira um lance político. O que me garante que esses caras que pegam isenção não fazem rolo? Porra, eu não confio isso de animação, mas eu troquei uma ideia com alguns desses caras, né? E eu acho que eles estão tudo perdidos, porque o que falta para eles são ideias, né? Eles não têm ideias boas, eles não têm ideias diferenciadas. Eles não existe nessas equipes um exercício da premissa, né? A premissa do quê? O que você quer passar com a tua animação? Na maioria das vezes é só um cabidão de emprego pro pessoal, né? Fazer seus trabalhinhos, aparecer no Animamundo, fazer aquele mimimi. Você não tem caras ambiciosos no sentido de chegar e ganhar um Oscar, por exemplo, da animação. Chegar lá e botar uma produção com as tripas do cara, mas eu tô me perdendo, não é isso que eu quero falar. Então eu dei uma rodada por aí. Como é bom você conversar com os gringos, porque os gringos, eles vão direto ao assunto, né? Eles dizem que tá certo, tá errado. O que funciona, o que não funciona. E eu estou muito satisfeito, muito feliz, né? Porque o Mil Nomes agradou pela premissa dele. E eu como autor, eu estou cada vez mais empolgado. Porque quando você gosta de um trabalho seu, mas ele tem que ser voltado para os outros, né? Ele não tem que ser só voltado para você. Então, quando você começa a criar um negócio aqui para edificar as ideias e fazer uma arte mais elaborada, meu, é impressionante. O personagem cresceu tanto. Eu vou soltar um spoiler alguma vez aí mais para frente, né? Do que se trata a história, né? Mas eu tive ideias maravilhosas, ideias fantásticas, que maiores do que eu. E eu lamento que o autor nacional não tenha esse objetivo, né? Agora vamos ao tópico do nosso podcast de hoje, né? Que teve um rapaz que me mandou um e-mail que ele queria realmente trabalhar com quadrinhos, fazer quadrinhos. Todo mundo que curte aqui o nosso podcast, ou eu mesmo também, queria fazer quadrinhos também, mas tem um problema. A produção da história em quadrinhos é extremamente cara. Entenda uma coisa, rapaziada, você não vai conseguir, normalmente você não vai conseguir que uma empresa banque sua história em quadrinhos, ou aqueles esquemas porcos de sair por aí vendendo anúncio, juntar uma verba para botar na banca. Isso é delírio. É o que está acontecendo com a Ação Magazine, que na verdade é um fanzine, tá? Um ano os cartões cebando com essa porra, né? Que vai lançar. Não, isso não é assim que se faz uma revista, né? Pelo menos nos moldes profissionais que eu conheço, não é assim que funciona. Então você vê essa rapaziada fazendo, é muito caro. É muito caro, exatamente pela impressão. E segundo, pela distribuição. O preço de capa fica muito oneroso, fica extremamente caro. E como é muito caro, você, digamos, se você vende a revista 9, 60, 70% é para distribuição e gráfica. Uma coisa de merchandising, alguma coisa de marketing que você distribui aqui, faz um negocinho, o resto que sobrar é para o autor. E não dá para você estabelecer preço por página quando você divide para toda uma equipe de 5, 6 na equipe, pronto, fudeu, o lucro foi embora. Mas por que as grandes editoras faziam isso? Porque eles tinham um puta de um esquema comercial fudido, com vendedores, com outros produtos, como a JVC, que tinha lá Made in Japan, que ganhava muita grana vendendo coisas para o Brasil e para o Japão, quando estava na boa, e fazendo mangá. Aí inverteu, a Made in Japan foi para o saco, agora está no mangá, que também não vai bem. Não vai bem exatamente pela inflação que teve de títulos na banca, né? É título demais. É diferente quando você tem uma Abril, na época lá do Heróis da TV, que você tinha trocentos títulos. Ei, caralho, campainha, peraí. Ah, vizinho é um saco, joga a bola aí da vizinha, brigadinha. Que merda. Então você tem sistemas. Puta que eu tava falando mesmo, né? Então o que acontece? Você tem uma grande editora, eles têm uma grande editora, mas tem outros esquemas, né? A Abril tinha e tem trocentas possibilidades de faturar e que podem compensar a perda ou o prejuízo que as grandes tiragens, mas ao mesmo tempo a distribuição da Abril é dela. Colocar na banca tudo é deles, então eles fazem o que eles bem entenderem, eles colocam aqui, colocam ali. Com a Panini também é mais ou menos a mesma coisa, eles selecionam os points e que vendem mais, deixam ali e vão trabalhando. Mas infelizmente para o autor nacional, você não tem uma aproximação dessas editoras por dois motivos. Pela competição dos Estados Unidos, que eles oferecem títulos baratíssimos, a um licenciamento baratíssimo e consagrados com qualidade, categoria, eles têm os produtos bons e que vendem bem, que já vem consagrados, já vem com uma vendagem boa. E ao mesmo tempo, o autor nacional também não oferece uma produção contínua e ideias criativas, né? Não rola. Porque o modo de trabalho no Brasil do autor nacional, ele é de empregado, ele vai trabalhar para os caras, ele vai fazer história em quadrinhos para os caras e acabou. Né? Como acontece com o Maurício de Souza, que tem, 100 roteiristas e que vende milhões. É verdade, o Maurício de Souza fala que vende milhares de exemplares, mas ninguém confere, né? Todo mundo confia, acredita no homem, porque ele é honesto. Porra, é difícil você dizer, você não tem uma investigação, você não tem um levantamento, você não tem uma oposição, né? Tá todo mundo concordando, e você sabe, como disse o Nersão, né? O grande Nersão, toda unanimidade é burra. Quando você tá sendo unânime, todo mundo concorda, tem alguma coisa errada. Porque você tem que ter uma contestação, uma dúvida, mas ninguém duvida, né? É uma coisa muito louca. Então é difícil para o autor nacional chegar com um projetinho dele numa editora, numa Panini. Primeiro, a Panini não recebe, né? A Panini não te recebe. Se eles te receberem, eles vão te desprezar, vão te deixar num canto. Na pior das hipóteses, a Abril te recebe, mas eles vão pagar R$100 o preço de, por página desenhada, colorida, rotorizada, bonitinho. E o personagem fica pra eles. Sabia disso? Não, isso não é divulgado, né? Mas o personagem fica pra eles. Eles guardam. O que eles vão fazer? Não interessa, fica pra eles. Porra, aí você passa meses pensando no personagem, seu personagem querido. Ou alguns segundos também, que tem uns incompetentes aí que pisa 10 segundos e já cria um personagem. Tipo aquela revista lá, né, que acabei de falar aí do Lancaster. Porra, a vizinha veio e cortou meu raciocínio, né? Que você vê que eu sigo uma linha de raciocínio muito boa. Ação Magazine, obrigado. Então o que acontece? O pessoal faz um personagem 10, 15 minutos, bolou, soltou, fez, galera, eu vou vender. Não, não é assim, né? Os caras não compram. Se pagarem, vão pagar ninharia. Abriu compensa se você for visar o lucro em banca, né? Porque aí vem uma grana absurda, né? Porque se te dão 8, 10% do preço de capa, de 30 mil exemplares a R$9, nossa, aí dá um dinheiro bacana. Porém, não são todos que conseguem adequar a própria ideia, a sua ideia, aos padrões da Abril, né? Primeiro que para chegar lá é um inferno. Você tem que ter o QI, tem que ter o esqueminha, tem que insistir, já é uma bosta. Aí você tem que formatar o projeto, fazer umas pranchas, explicar como é que é, desenhado com character designs, puta, é um pé no saco. E você vai fazer tudo isso para ver se o cara vai aprovar, pra... é pau na máquina, né? Não dá, né? Pau no cu, não rola. Então a grande dificuldade do autor já começa a cair embaixo na concepção de personagem. E segundo, depois que você concebe esse personagem, tem que ser adequado à mídia que o cliente está pedindo, que a Abril está pedindo. Então, bicho, você está fudido. Ou vai fazer fanzine? Ah, vai fazer fanzine. Porra, também não dá, porque o fanzine sempre dá prejuízo. Eu nunca conheci alguém que fizesse fanzine, com exceção do Macarmélio lá de Belo Horizonte, né? Que ganha dinheiro fazendo fanzine. Eu acho que tem um preconceito muito imbecil, um preconceito muito idiota, terceiro mundo do caralho, que o fanzine não pode dar dinheiro. Porra, o fanzine no Japão, nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, o fanzineiro, ele ganha dinheiro. Quantas vezes nós já vimos vários fanzineiros japoneses, inclusive autores de ponta, que fazem fanzines para poder exercitar não só uma liberdade criativa, ou para mostrar para o pessoal que o fanzine também é uma forma de você ganhar dinheiro na produção. Não é produção independente, que não existe esse negócio de produção independente. Toda produção depende de alguma coisa, principalmente de grana. No Brasil, produção independente é sinônimo de produção que dá prejuízo. Isso é uma merda, porque você está pagando para se fracassar, tá pagando para o teu ego, para fazer uma pompa, para fazer uma circunstância com o seu trabalho. Não, bicho, não funciona assim, não dá certo. Então precisa mudar uma série de conceitos do autor nacional, especialmente essa parte dele ser empregado, dele trabalhar para fazer arte final, para fazer lápis. Eu tive uma discussão com o Silvio Spot, né? Interesseiro, cara, interesseiro pra caralho. Todo feliz porque colocou o nomezinho dele na capa do Lanterna Verde dos Estados Unidos. Que merda que é isso, bicho? Veja o delírio desses. Ah, porque dá dinheiro. Tudo bem, dá dinheiro, mas e aí? O dinheiro vai. O dinheiro entra no seu bolso, pum, gastou, dá 2, 3 meses, acabou. Ah, mas eu tô trabalhando. Não é questão. A questão não é essa, tá trabalhando, mas se um dia esse trabalho acaba. Não é questão disso, a questão é de você estar pegando a tua arte, colocando a serviço de uma indústria, como se você fosse um pedreiro. Você não vê nenhum pedreiro assinando um prédio aqui, né? Estou vendo aqui pela janela, tem uns prédios sendo construídos aqui perto de casa. Tem algum pedreiro assinando ali? Ah, esse quarto quem fez fui eu. Eu vou assinar aqui, ó. Severino Ribamar, das Mercedes. E assinei aqui o meu apartamento. Eu fiz meu padrão, minha obra de arte. É a mesma coisa quando o cara faz o lápis do Superman, ou então a arte final do Lanterna Verde. Porra, quantos e quantos milhares e milhões de outros desenhistas fizeram a mesmíssima coisa? Não, mas aqui no Brasil o cara se orgulha. Me orgulha meu nome na capa do Lanterna Verde. Porra, ganhei uma grana. Porra, queria eu ganhar a grana da Marvel. Ah não, perdão, a Lanterna Verde é da DC, né? Eu queria ganhar a grana que a DC ganha fazendo aquele gibi, licenciando aquele produto, porque aí que tá a grana de verdade. E outra, tá aí a perpetuação do autor como criador, né? Não esta baboseira, essa coisa de terceiro mundo, de ficar ali na rebarba do sucesso alheio. Nossa, como tem disso, cara? Como tem disso? O cara se contenta em estar na sombra do Maurício de Souza, por exemplo. Porque foi a lavagem cerebral, desde moleque. Ele fazia aquilo, ele adorava a Mônica, desenhava a Mônica, entrou no esquema. Mas o Maurício ganha milhões de dólares com licenciamento, ele ganha uma fortuna. Ele até que paga bem, eu soube que ele paga bem para os seus colaboradores, mas o colaborador é apenas um colaborador, ele fica no cozinho lá da bagaça, né? Eu não sou contra o cara ter, não ter ambição nenhuma, beleza. Ninguém é obrigado a ter ambição nessa vida, né? Ninguém tem obrigado. O que me intriga é a perpetuação desse modelo editorial, né? Desse tipo de modelo editorial. Dessa postura profissional de sempre ficar na sombra. Sempre ficar na sombra. Ou quando o cara quer ir para a luz, ele apresenta um trabalho tão chinfrim, tão mequetrefe, tão ruim, tão pau mole, que ele vai culpar o quê? Os outros, né? Um vai culpar não sei o quê, vai culpar o mundo, culpar não sei o quê. Ao mesmo tempo, nós nos iludimos muito fácil, o autor nacional se ilude muito fácil. Com sucesso, ele põe no site dele, todo mundo gosta, não dá, e vai pra banca, fracassa. Porra, por que acontece isso? Acontece porque são públicos distintos, né? E porque o cara tem uma ambição desmedida que ele quer se projetar, não é assim. Nos tempos de hoje, negada, pelo que eu converso com os gringos, é interessante como funciona. Eu já falei isso pra você, mas é sempre bom falar, são as redes sociais. Neguinho não sabia, ninguém virou pra mim e não sabia como é que, porra, como é que eu ganho dinheiro? Porque é importante ganhar dinheiro. Mas neguinho não sabe como ganhar dinheiro. Porra, rede social, cara. Ah, mas uma discussão que teve aqui no Facebook, né? Sobre, porra, vou dar quadrinho de graça. Sim, dá quadrinho de graça. O nego não pensa. O quadrinho em si, ele é o objetivo, mas não precisa ser necessariamente dele que você vai faturar. Você pode criar produtos correlatos e paralelos e que vão te dar uma grana. Não adianta você fazer uma Ação Magazine que tem quatro, cinco autores, cada um fazendo o que bem entende, muito barulho, muito oba-oba, aqueles imbecizinhos dizendo que aqueles pequenos imbecis dizendo que temos que dar um apoio, vamos torcer para que dê certo, não dá certo. E eu não digo isso porque eu quero prejudicar alguém, eu quero fuder com alguém ou jogar areia na empada de quem quer que seja, não, eu quero todo mundo bem, quero todo mundo ganhar dinheiro, inclusive eu. E eu, modestíssima parte, tô ganhando meu dinheirinho, pouco, né? Tô ganhando pouco, mas tô chegando lá. E eu lamento quando eu vejo esses moleques fazendo esse tipo de revista, porque ele perdeu tempo, ele perdeu a saúde, ele perdeu o fosfato, que ele precisou pensar aquilo, gastou nanquim, gastou papel, ele podia estar na balada, podia estar comendo mulher, podia estar dando a bunda, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas tá lá fazendo quadrinhos, aí enrola e solta essa merda, ainda dá prejuízo. Eu não sei por que nego insiste em dar tiro no pé. Fazer quadrinhos no Brasil é dar tiro no pé. Mesmo o cara que faz o Yeshua, que vai lançar pela editora Nhenhenhê, ele ganha uma graninha de nada. Ah, vamos supor, seis pau. Ai, dinheiro, porra, R$6.000 é muito dinheiro. Pra mim não é. Sabe por quê? Porque seis mil reais um dia acaba. Ah, mas até lá eu tô com o álbum pronto, me realizando. Não, você não se realizou, isso é um. Você tem que produzir cada vez mais. Eu já tô me cobrando, que já deu um ano que o meu nome saiu. E eu não fiz outro livro, eu tô me cobrando, tô muito louco. Mas em compensação, esses caras lançam um álbum a cada dois, três, cinco, ou só lançam um álbum só. Como aquele leão negro daquele cara lá, que aquele leão se encontra no encalho até hoje, o cara não lança mais nada. Ou como disse, como eu falei lá com o Gual, né, da HQ Mix, né, da livraria HQ Mix. Porra, o cara lança esse álbum, põe aqui, a gente, nós que somos, trabalhamos na editora, na livraria, põe aqui, fica um tempo, não vende, devolve, a gente toma prejuízo, né? É por isso que o quadrinho nacional se arrebenta, porque ele dá prejuízo. Dá prejuízo porque a concepção original do produto é muito ruim. Mas uma vez que você concebeu o personagem, concebeu o universo ficcional, a última coisa que você deve fazer é história em quadrinho. A não ser que você coloque na rede social e faça uma monetização com produtos paralelos, né? Com doações, com venda de camiseta, tem aí o Digipix, depois você passa lá, você cadastra, você pode vender camiseta, você pode vender pôster, você pode ganhar um dinheirinho ali, né? E esse dinheirinho reinvestido nas suas produções, né? Na manutenção do seu site, na continuidade do seu trabalho. Mas isso é um trabalho, é um trampo fodido, que em 5, 6 anos decola. Às vezes até menos, até com 2, 3 anos decola. É muito simples, é muito fácil. Desde que você tenha alguma coisa para dizer. Mas a formação do nosso autor, infelizmente, é ser desenhista. Ele não sabe contar história. Ele não sabe contar história e outra. Ele não sabe conceber personagem. Você pode pegar qualquer autor nacional aí, Da antiga nem tanto. Tira Mozart Couto, Rodrigo Almaty, tira essa turma antiga. Mesmo também porque estão parados, né? Pega a turminha mais recente de qualquer site de quadrinhos, você vai ver, eles não sabem conceber personagem. A Ação Magazine foi pessimamente concebida. Eu vi por alto, ainda não comprei. Não vou comprar porque eu vou baixar escaneado, porque eu não dou dinheiro pra fanzine. Eu vou ler, vou criticar e vou apagar, porque também eu não vou passar pra frente, porque também é sacanagem, eu preciso analisar. Os caras não vão me dar exemplar, também eu não vou comprar. Eu vou baixar de algum canto, eu vou ler. O pouco que eu ouvi daquele personagem do Lancaster lá é uma mistura de Harry Potter com steampunk. É uma premissa válida. Uma premissa válida. Eu acho que quando você mistura esses elementos famosos, isso é muito comum. Você lembra do Raio Negro? O Raio Negro, óbvio, eu sempre falei mal dele, mas eu vou falar um mérito dele. Ele veio numa época que ele vendia bem, porque não tinha concorrência. A Marvel não tinha entrado aqui ainda. Chegou lá o Flávio Collin, chegou pro velho, ó, desenha isso aqui. Que o velho queria colocar o Tarzan dele, aquelas merda, não, isso aí não vende, põe isso aqui, que isso aqui é legal, faz alguma coisa legal, faço, fez. E vendeu bem, eles ganharam um bom dinheiro. É a mesma coisa com o Holy Avenger. O Holy Avenger, ele foi pra banca numa época em que você não tinha mangá. Quando você não tem concorrência, é uma maravilha. Aí vende que nem pão quente, 6 horas da tarde, vende que é muito bom, beleza. Vende que nem gasolina antes do reajuste, nossa, vai. Mas quando entra a concorrência, bicho, quebra a perna do cara. Por que quebra a perna? Porque é melhor, porque é um produto melhor, independentemente de ser mais barato, que é importante, lógico que é mais barato, é melhor concebido, é melhor desenhado, é melhor pensado, e já vem com o apoio da molecadinha, que, porra, eles vão lançar o gibi do Naruto, sensacional, porra, vão lançar o gibi lá do não sei o que, porra, eu vou comprar, esse aqui é bom, Lobo Solitário, porra, entre Lobo Solitário e Holy Avenger, não tem nem cabimento comparar, né? Mas o Holy Avenger foi bem exatamente porque não tinha competição. O quadrinho nacional só vai bem quando não tem competição. Ou quando está pegando um momento econômico e que a editora está fazendo rolo, fazendo seu esquema. Aí vai. Aí vai, mas dura pouco. Dura pouco. Ou então quando ele é apoiado numa grande mídia, como era o antigo Gibi dos Trapalhões, que os caras estavam na televisão, estavam fazendo sucesso, estavam bombando. É diferente do caso da Luluzinha Mangá, que ela foi na... Isso é válido também, viu? Foi na rebarba da turma da Mônica Mangá que o Maurício usou todo o poder econômico dele para dar essa cartada, com o apoio da Panini. É um lance de marketing que começou lá com a Bienal do Livro. Foi muito bem, decolou, porque o público não sabe o que é mangá. O público jovem não sabe o que é mangá. Na verdade, existe um preconceito muito grande contra o mangá, exatamente pelos otakus, né? O leitor comum não gosta de mangá porque ele vai se associar com otaku, cabelo roxo, aquelas babaquice, cosplay, ele não gosta. E os otakus não são público suficiente para sustentar uma linha de produtos, não rola. Se funcionasse, porra, talvez você tava uma maravilha, e não tá. Esses caras vivem com a corda no pescoço. Você vê, a editora vive na Pindaíba. Tá só lá o Del Greco eternamente em seu lugar, olhando pra parede. Agora cortar a asinha dele não faz aquela bosta daquela renchinha, aquela porcaria. Cortar a asinha dele, mas ainda assim ele dá uns delírios dele, colocar o Briggs pra... Onde que tá a lógica disso, né? De você colocar um dublador que é amigo do cara só pra traduzir, entre aspas, porque ele não traduziu, ele distorceu. O dublador faz isso, ele não traduz, ele não adapta, ele distorce. Ele joga tudo o que ele acha que é o certo. Mas só que na TV é diferente, porque na televisão o público é ignorante. O público é ignorante, imbecil, cabeçudo, idiota, que tem preguiça de ler. Então faz, porque tem aí. O Denzel Washington ganha a voz dele, o pessoal, pô, você faz a voz do Denzel Washington. Que idiotice, né? Que merda que é isso. Então funciona na TV, na série, mas quando você coloca no mangá, o público do mangá é diferente. Aí deu aquele buchicho, aquele rolo, porra, meu, você coloca tudo errado, porque a molecada vai lá e compara, o otaku, né, ele vai lá e compara com o original, ou com o original em inglês, ou com o original em japonês, ele compara, vê que tá errado, ele chia. Aí o Del Greco, aquela pose dele, aquela arrogância típica do... Ele é arrogante porque eu acho que não vai parar, a reclamação não vai cair no colo do dono da empresa. Se caísse no colo do dono da empresa, tá fudido. Tá fudido, se cai no colo do Japão e fala, mano, meu, que merda é essa? Como não tá... Sabe como é que é aquele ditado, né? O gato sai, o rato faz a festa, né? O velho não tá cuidando da empresa, não tá de olho, não quer nem saber. O cara deita e rola, bota os amiguinhos. Aí já vem aquela coisa de terceiro mundo, né? Vou colocar meu amigo, porque não sei o quê. Ah, mas ele é famoso. Não, famoso caralho, porque são públicos distintos, né? A turma que curte dublagem e que curte anime é uma que tá no mangá de banca, é outra. Aí quando o pessoal vê, pega, vê que tá tudo distorcido, vem toda aquela reação negativa em cima da empresa, que não é lá essas coisas, né? A JBC não é essas coisas, exatamente por falta de diálogo com o leitor. Aliás, eu não conheço uma editora que dialogue com o leitor. Eu vejo os editorzinhos, tipo aquele lá, o pessoal da Panini, botando pose, botando banca, chamando os amigos, chamando os colegas, fazendo bibibi, fazendo bobobó, mas ninguém arrumando as cagadas da empresa. No máximo, ah, erramos aqui em tal lugar, no bibibi, acabou. Eu, felizmente, parei de ler. Já não leio há muito tempo, agora que eu não vou ler mesmo essas porcaria dessas produções. Mas vamos ao que interessa, né? Então fica difícil você, voltando ao ponto, fica difícil você chegar a levar um projeto para eles se a concepção é nula, se o desenvolvimento do personagem é nulo, é ruim, é fraco, e ao mesmo tempo você só tem chance quando não tem ninguém olhando. Eu acho muito válido quando o cara pega, vai, ou mistura Harry Potter com steampunk. Acho é uma premissa interessante. É uma premissa interessante. Você sabe a diferença de que a premissa é ideia, né? É uma premissa interessante, mas quando o cara vai desenvolver, é que vem a merda. Porque o desenvolvimento envolve uma coisa chamada planejamento. E eu nunca vi autor nacional fazer planejamento. Eu vi algumas coisas do Lancaster, que é um material velho, material antigo, tá? 2, 3 anos que ele tá com essa porra parada. Pô, em 2, 3 anos ele não fez nada, meu. Aí quando ele vai fazer, ele vai botar um negócio dele, é a mesma coisa, porra. Ele não aprendeu com os erros dele. Eu me lembro quando eu fiz meu primeiro fanzine, porra, de lá pra cá, mudei muito, né? Criei muitas coisas, desenvolvi muitos. Mesmo os meus queridos elementais viraram outra coisa. Porque eu tô sempre em constante movimento. Não, o cara fica com aquilo e aquilo tá perfeito. Não, não é assim. É como se você estivesse moldando argila, né? A tua criação, ela tá passando por processo. Então o cara fez aquela imensa bosta. A bosta tá perfeita porque eu fiz. Percebeu como é que é? Eu sou bom. Eu sei o que eu tô falando. Você não entende nada. O que você sabe, cara? O que você sabe? Você não sabe nada. Você tem o quê? Porra, 23, 25 anos de experiência em banca. Você tem 47 anos, publicou centenas de revistas. Você não sabe nada. E eu que tô fazendo fanzine é que sei. Se você fosse bom, você tava rico. Se você fosse bom, você tava famoso. Você teria ganhado HQ Mix. Você não é nada. Toda experiência de vida que você tem, ou aliás, que eu tenho, trabalhando para a editora, vai, Nova Cultural, a Panini não, né, a Mitos, e todas aquelas, a Sampa, todo aquele tempo de experiência, de leitura, de vida, isso não vale nada porque pro cara você é lixo. Você não é da turminha, você não é da patotinha, você não vale nada. Eu sei mais que você, eu tomo prejuízo, mas eu, porque o público não quer. Então quando você tem essa centralização no ego do cara, o cara fica formatado ali em cima do ego dele, bicho, não é à toa que ele vai produzir merda. E a Sound Magazine, pelo que eu vi, por alto assim, é muito ruim, cara. É muito ruim, eu preciso ver com mais calma. Ah, mas você não leu, como é que você pode falar mal se você não leu? Eu não preciso ler, cara. Pela minha experiência de vida, pelo trabalho que eu tive trabalhando para editor. O trabalho que eu tive trabalhando foi foda. O trabalho que eu tive nas editoras, lendo pra cacete, eu sei que funciona, eu sei que não funciona. Por isso que eu não faço. Ah, por que você não faz quadrinho então, já que você é tão bom, por que você não vai lá e faz? Porque é muito caro. E primeiro que eu não sou desenhista, eu sou escritora, sou roteirista, eu faço textos. Se eu fosse pegar um desenhista tipo a minha patroa, não vai dar, cara. Pra pagar o que ela pede por página, a editora não vai me dar isso. Então por que eu vou chamar ela, ou vou chamar aquele cara que faz que já pode fazer o McDonald's, que ele pode fazer quadrinho? Claro que ele fala, pagando. Mas por que ele não faz? Porque não pagam. Você não acha que ele gostaria de fazer quadrinho? Claro que sim. Todo ilustrador gostaria de um dia fazer quadrinho. Eu nunca conheci nenhum que não quisesse. Mas o problema é que a editora não paga. Infelizmente, no mundo dos adultos, o seu trabalho precisa ser remunerado. Não existe autor que trabalha de graça, a não ser quando foi no Mega Man, né? Que a turminha fez de graça, mas de graça numas que eles receberam exemplares. Ah, mas você os explorou. Não, não explorei nada, nós não exploramos nada, porque foi deixado muito bem claro. Olha, você não vai ganhar um tostão, a editora não tem grana, te dá exemplar. É uma oportunidade para você tocar suas coisas para frente e projetar seu nome, o máximo. Aceitaram. Como é que você pode dizer que é enganação se os caras sabiam das regras, né? Olha, é assim, não vou pagar, você topa? Topo. Mesma coisa com a Sound Magazine. O pessoal não está recebendo nada. Não tem dinheiro ali rolando. Estão fazendo por festa, por folia. E impressionante é o barulho que essa bagaça fez, né? Porque tem um aspecto meio vira-lata. meio não, bastante vira-lata de que queria fazer a Shonen Jump brasileira. Porra, se fosse fazer, ia ter um puta de um planejamento do caralho em cima, né? E isso, de novo, planejamento o quê? Em cima de personagem, em cima de ideia, premissa, ambientação, personagens primários, secundários, terciários, quartenários. Como no Simpsons, né? Tem personagem pra caralho. Por que Simpsons é bom? Porque você centraliza a tua narrativa em quatro personagens. Quatro e meio, vamos colocar a Maggie no meio, né? Quatro personagens e meio, mas você tem uma miríade, bonita palavra, você tem um grupo imenso de personagens que estão ao redor deles, né? Personagens do bem, personagens do mal, personagens neutros, e que vão trabalhando para gerar o drama, né? Que o Simpsons é essencialmente drama. Então você tem que ter muito personagem. Aí você pega esses molequinhos e eles fazem o quê? Um personagem. Que aparece assim, eu me lembro que eu vi o negócio do Lancaster, eu dei muita risada. A menina tá chegando na casa lá do cara, da mansão do cara, ele pula da janela, pã, e faz pose, cheguei! Que é isso, caralho? Que coisa mais retardada da porra, né? É a mesma coisa com o Holy Avenger, que a menininha tá indo atrás da Dragon Ball, das bolas do dragão, das bolas pra trazer de volta à vida o seu amado, né? Porra, necrofilia, mano. Porra, legal. Se fosse necrofilia, ia ser legal. Aí ele cria aquele monte, aquela puta história que enrola e cria um monte de cliffhanger, né? Aqueles ganchos, né? Gancho pra cá, isso aqui vai pra cá, isso aqui vai pra lá, isso aqui vai pra lá. E não finaliza, a história não tá redondinha. Nada mais é que é o seguinte, o Tony Fernandes me disse quando ele trabalhava lá na Ninja, né? Na Ipiranga São João, ele falou, olha, fazer gibi é fazer pastel frito. Isso no tempo que o Tony Fernandes era profissional, agora ele não é mais. Não é nada, né? E tá lá, é uma sucata. Fazer quadrinhos é fazer pastel frito. Você quer o essencial é você fazer o personagem daqui até a pastelaria. Ele vai daqui até a pastelaria, vai chegar daqui, do ponto A até o objetivo, ponto B. Aí você vai jogar tudo quanto é problema em cima dele, para impedi-lo de chegar até a pastelaria. E uma vez que ele chega, ele pega o pastel e vai voltar para casa. Isso daí é a essência da Ilíada de Homero, né? Que a turma saindo lá, vindo da guerra, enfrentando problemas, as bruxas, as sereias, o cíclope, é isso, não tem mais nada. Só que o desenvolvimento do personagem, a criação do personagem, ele tem que estar com algum vínculo urbano, porque o nosso cliente, digamos, o nosso leitor, ele é urbano. Você não pode simplesmente jogar um delírio qualquer sem ter ligado alguma coisa da urbanidade do leitor. Mas para você fazer, perceba a trabalheira. Aí você vai ter que criar o design do personagem. Você viu lá no Meu Nomes? Tem os lápis do Meu Nomes? Tem o primeiro, que é ele de pijaminha e tal, tudo bonitinho. Era meio pra ser Little Nemo, né? Mas depois eu fui mudando, foi virando o outro. A patroa meteu a mão e veio que tal, e mudou. E agora nós estamos fazendo a versão dele pra desenho animado, que é uma coisa mais simples, mais light, pra favorecer a animação em flash. Então muda, vai mudando, passa por várias mudanças. Os personagens desses caras não mudam, eles ficam parados ali, né? Como tem aquele desenho que passa no Rá-Tim-Bum, é um cachorro que tem uma pulga chamada Bartolomeu, né? Aquilo tá ali, é um cartão animado que o cara conseguiu uma grana, fez, mas é horrível. É horrível, puta coisa mais horrível, coisa mais chata. O personagem falando com o criador, que é Deus, nossa, que coisa careta. Que coisa careta, teu cu da alma. Então o pessoal não consegue deixar de ser careta. Mesmo a turma que faz mangá, não consegue deixar de ser careta, no sentido de que eles estão copiando os personagens que eles gostam, né? É muito louco isso. Esses moleques têm a oportunidade de fazer um negócio completamente despirocado, completamente alucinado, livre. Aí o que acontece? Eles acham na concepção maluca deles que você ser livre é você estar adequado. Então eles fazem uma história sem pé nem cabeça, copiando todos os maneirismos e trejeitos do mangá, com personagens superficiais, mas o desenho, nossa, que desenho bacana. Ah, mas todo mundo tá dizendo que tá bom. Não, não é assim. O pessoal pode dizer que tá bom, pode dizer que tá mal, mas não interessa. Você tem que fazer um negócio melhor pro leitor comum. É interessante como você tá sempre objetando o target, né, do que é o otaku. Por que o otaku? Porque o autor tá objetivando ele mesmo, né? E aí que tá a merda, eu tô falando pra mim. Ah, quem gostar é a consequência. Então não funciona desse jeito. E ao mesmo tempo, você tem que fazer tudo isso, você tem que fazer ambientação. Quando você pega a Holy Avenger, a Holy Avenger não tem ambiente nenhum. As cenas de fundo são ausentes, não tem porque não houve um trabalho de desenvolvimento de ambientação. Puta, eu pego também, inclusive, pela vestimenta. Você tem um planeta. Aí já entra naquelas condições mais de ficção científica, mas é importante. Você tem um planeta que tenha a gravidade desregulada, ou que você tenha a magia presente através de. Como é que funciona essa magia? Como é que funciona? Qual é o fundamento? Os caras não pensam nisso, só lançam o raio do AD20 com o dado. Meu, não é assim, cara. Não é assim um trabalho de criação, você tem que explicar para o leitor ou apelar para a fantasia de tal maneira que a magia é apenas mais um condimento dessa salada. Né? Existem coisas muito mais importantes, que é simplesmente a motivação do personagem, a realização de seus objetivos, a maneira como ele se relaciona com os outros. Eu tenho um personagem, o Lemak, que é uma ideia que eu estou trabalhando aí, acho que eu nem vou mexer com ele mais, eu estou tão entusiasmado com mil nomes. Em que ele volta ao passado para poder. Volta ao passado na fantasia, isso é muito louco. Ele vai encontrar consigo mesmo criança no reino dele antes da destruição. E tem a magia, tem aquilo, mas como é que você vai lidar com o drama disso, né? Como é que ele vai consertar as situações em que ele estava? É mais importante esse momento do personagem, é que ele vai ficar numa roda viva de sentimentos e dores. É mais importante isso do que a magia, do que o poder cósmico, de não sei o que, isso é vazio pra caralho. Perceba que o Senhor dos Anéis, né? Havia magia, havia todo aquele negócio, mas havia muito mais o relacionamento entre os personagens, a ambição, porque todo mundo queria o anel do poder, né? Ou então aqui no Guerra dos Tronos, o autor lá, o Martin, né? Ele falou que sempre haverá uma luta pelo poder, né? Tudo aquilo é centralizado no trono. Todos querem o poder do trono, nos cinco reinos, todos querem o poder. Outros nem tanto, os personagens nem tanto, né? Outros não querem nem saber daquele, querem ficar no seu canto. Outros querem defender aquela baderna toda lá no fundo, e vem os mortos-vivos e revira a volta. Esse livro é maravilhoso. Claro que é feito por computador, né? Por equipes. Não é um livro autêntico, tipo o meu, que eu escrevi. Isso aí foi uma equipe, tipo aquele lá do Jô Soares, né? O livro do Sherlock Holmes que ele fez aqui no Brasil, que lá foi um escritor que ajudou ele, uma equipe que ajudou. Não é um livro autêntico, verdadeiro, sincero, honesto. É dele. É a mesma coisa que falar que o quadrinho do Maurício de Souza é dele, sendo que ele não desenha. É a mesma coisa que falar que o Princesa do Mar é do Iabo, sendo que ele nem mexeu em nada do desenho animado. Ele não concebeu nada. É diferente do Zé Roberto, do BK, que o BK está concebendo tudo. O BK vai pegar isso e colocar na mão dos caras, toque. O que você acha? Vale a pena? Pra deixar impecável, o cara falar sim, vambora, eu quero tanto, boa sorte, me dá um tanto, vamos tocar isso aí, toca pra frente, maravilha, tem fundamentos bacanas, tem ideias bacanas, tem premissas bacanas, é pra fazer duas temporadas de 20 episódios, se vira aí, negão, se vira aí, negão, vai pra frente, faz o que você quiser, a minha parte eu fiz, agora tá na tua mão, leva meu filho pra frente. É assim que funciona, né? Mas antes de tudo, tem que ter um desenvolvimento fudido aqui. Aí me perguntaram também, outra pergunta que me fizeram, com relação, porra, como é que você sabe que o personagem é bom? Olha, a maior dificuldade que nós temos é tirarmos o ego da frente, né? Que o nosso ego, ele sempre vai dizer que tá tudo bom. E não é assim, você tem que tirar o ego da frente e fazer uma análise gelada, muito fria, tô com vontade de tomar Coca-Cola. Uma análise muito fria, muito gelada do personagem, para ver se ele tem... Primeiro, ele bate no teu coração, né? Puta, isso aqui, olha a frase que eu vou te dizer. Isso aqui tá do caralho. Puta que pariu, isso aqui tá ótimo. Beleza, já tá é um bom caminho. É diferente daquele cara que escreve um livro, ou escreve um texto muito do vagabundo, por sinal, em que os piratas batem o navio na escuridão. Olha a loucura. Você já pensa bem, um navio dos piratas, os pirata, bateu nos recifes, de noite, numa tempestade. Os caras, imagina, isso já é um pesadelo, já é o cu da bunda, os caras saem com as armas na mão, porra, se você faz um pouco de pesquisa, você vê que ninguém pode sair com armas de pirata na mão, porque a chuva vai molhar ali o bagulho para dar o start, né, tem um nome para isso, a espoleta, obrigado, não é, a espoleta vai estar, ele não vai disparar nunca, segundo, a pólvora vai molhar, não vai disparar nunca. E segundo, a bolinha, se você aponta a bolinha para baixo, a bolinha, pum, ela cai. Porque aquela bolinha, que é o projétil, tem uns malucos que chamam de projetil. Não, é projétil. Paroxítona. É um projétil, cai. Então não dá pra você chegar e botar a arma assim pra baixo. O projétil cai, nego. Ah, mas tá socado ali. Tudo bem, tá socado ali, mas o cara veio correndo com aquele negócio na mão. E o mais importante, amoleceu a bolinha cai. E o mais importante, essas armas ficavam trancadas. Não ficava à disposição. A arma que os piratas, que os bucaneiros usavam, eram espadas, facões e pedaço de madeira. Tem lá uns bastonetes. Eles usavam aquilo. No máximo uma espada, um facão, mas aquelas armas eram extremamente caras, porque elas eram verdadeiras obras de arte, né? E só dava um tiro, pum, acabou. É que você faz com ela? Joga fora? Não, porra, é foda. Então não é assim, aqueles bacamarte, né? Aquelas coisas imensas, pesadas pra caralho. É mini canhões. Meu, não funciona assim. Então você vê que o cara não pesquisou. Ah, é licença poética. Licença poética de coerrola, meu amigo. Não é licença poética nada, isso é incompetência. Você pesquisa, vai lá ver como é que funciona. Ah, os caras com as suas botas. Eles não andavam de bota, eles andavam descalços. Bota é muito caro, porque é de couro. Lembre-se que estamos falando de uma época de 1600, 1500 e pouco, em que esses materiais para o pessoal de bordo era muito caro. Mas era um chinelinho ali, uns panos amarrados no pé, muita doença, né, muito escorbuto que caia, como foram piratas do Caribe, os caras tudo fodido, é aquilo mesmo, ficando daqui escangalhado. Só comia o quê? Carne seca e água. Cê, puta, sem fruta, o escorbuto vai cair no teu dedo, vai te escangalhando. Meu amigo. E o cara se diz autor, se diz escritor e não faz pesquisa. É vergonhoso. O cara, outro lá que faz história em quadrinho, vai fazer história em quadrinho de fantasia, e não, você não estuda o planeta, como é que ele funciona, um planeta. Ele vai jogando as coisas ali e não explica. Pra mim isso é falta de educação. E outra, ele faz os personagens com roupagens. Uma hora a roupagem é levinha pra mostrar os peitos das meninas. As calcinha, cara. Calcinha é coisa dos anos 60, dos anos 50. Isso é muito recente. Não havia calcinha. Ah, mas a licença poética de coerrola. Não é assim, né? Você tem que ter uma coisa mais séria, um trabalho mais sério. Não é dessa maneira que você trabalha. E ao mesmo tempo, o que pega pra mim como autor, quando eu leio essas coisas, o que me pega é a psique do personagem. O personagem, ele não é... O personagem não pode ser linear, né? Eu fiz o meu nome ser linear porque ele tá entre a vida e a morte, mas ele vai mudar. Isso é num primeiro momento, depois ele muda. Mas você pega lá qualquer personagem do Holy Avengers, eles são tudo plano. São todos planos, né? E eu também tive um problema muito sério com o Pedro, que eu tô fazendo o livro da Morgana, que o Pedro, ele é muito bonzinho. Ele é muito certinho. Aí eu parei pra pensar no Harry Potter, né? O Harry Potter é uma merda, cara. Ele não faz absolutamente nada. Ele defende a escola. As menininhas querem louca pra dar pra ele, não come ninguém. Ele só vai ficar com a menininha pra casar e ser feliz para sempre, pra vencer o grande mal. Esse moleque é viado. Puta coisa careta do caralho. Ele é incapaz de fazer uma maldade, ou como aquela loucura, né? Ele pode ser, tem lá uma magia que reconstrói até braço, ele não tira aquela porra da testa, né? Aquela cara. Você veja as loucuras, né? Que você é um texto mal feito. Não é ruim. Tecnicamente não é ruim, é um texto mal bolado, porque a autora é muito, que é defensora da escola, de Hogwarts. Com aqueles dramas, todo mundo se matando, ele lá na boa. Ou então quando ele vai fazer alguma coisa, tem que pegar alguma coisa do pai, da mãe, ele não tem um pingo de rebeldia, percebeu? E como é que... Mas o que acontece? Ele pega porque é um fenômeno de massa, é massificado, a mídia apoia. Ele fez sucesso porque é careta. Mas a Disney, você vai no canal Disney XD, tá cheio de personagem, aquela, uma banda lá em casa, três roqueiros... muito bem interpretados, com ótimos atores que estão ali, né? Especialmente o doidinho, né? Que tem o gritador que fazia lá o Crossing Jordan, tem o gordinho e tem o outro. Aquele cara é muito bom, excelente ator, ele convence no papel dele, né? Mas, porra, roqueiro que não usa droga, que não come mulher, meu... A Disney é foda, a Disney pega os negócios e estraga, né? E quando eu vejo esse trabalho da turma aí do... desse gibi aí... Do Lancaster, essa porra, eles têm a chance de fazer um negócio pra botar pra fuder, né? E eles não fazem isso. Eles fazem o quê? Uma ode a si mesmos, aos seus egos. No Mil Nomes tem uma parte muito engraçada, muito legal, né? Em que as menininhas estão ali, estão todos. Ele abre o peito, né? Dá energias pra elas, tesãozinho. Ai, que delícia a carne, porque a carne realmente, aqui na carne nós estamos agora, é muito bom, é muito bacana, né? Mas você coloca isso, você pega, pô, o que o BK tá fazendo? O pessoal do baú de jogos falou, pô, você colocou duas crianças transando? Não, não coloquei, não. Coloquei, não. Mas aí você fala, você safo, mas meu, é isso, a função da arte é essa, é transgredir. A molecada não. Eles acham que o desenho deles vai deixar os ricos. Só porque eles existem. Isso é muito de brasileiro, né? Isso é muita coisa de jovem brasileiro. Só porque eu existo, porque eu tenho o direito de nascença. Eu sou muito bom porque eu nasci, porque eu existo. Então você tem que me dar tudo. Aí não consegue nada. Aí ele toma no cu e fala, a culpa é dos outros. Não é minha. Não tem nada com isso. E lembra que o Yabo falou isso quando lançou o Combo Rangers na banca, né? Fez aquela bosta. Ah, a culpa é do leitor. O leitor não entende. Puta que pariu, né? Que canalice, né? Que merda. Claro que a culpa é dele, que ele fez um trabalho dele direito, mas ele nunca. Eu não vejo esses caras assumirem, né? Nem o Maurício de Souza, eu não vejo ninguém assumir o próprio erro. Porra, eu caguei no meu nome pra caralho. Eu fiz cada absurdo lá que eu me envergonho de mim mesmo. Passei mal por isso. Mas, em compensação, esse exercício de honestidade me fez um autor melhor. Não, agora eu vou fazer legal. Se você nega o que você está fazendo, e você fala, não, está perdoado porque você é maravilhoso, pô, seu trabalho vai ficar cada vez pior. Você nunca vai melhorar. Não é humildade. Não confunda com humildade. É uma questão de você simplesmente fazer uma coisa certa para si, visando o teu leitor. Aí você pega o Mil Nomes, é uma coisa confusa, maluca, que não sei, puta história doida. O Mil Nomes, ele é feito de bons momentos e momentos muito loucos. Eu nem eu entendo o que é aquela merda. Mas em compensação agora, o meu nome na promoção para você, vamos fazer um merchan, vou fazer um merchanzinho. Meu nome na promoção para você, R$ 30, autógrafo, marcador de página, você leva junto o Mundo Sem Sol. O meu nome você guarda, o Mundo Sem Sol você dá para quem você não gosta, que tá uma merda. Não, brincadeira, tá um livro bacaninha também, tá todos zoando com você. Leia Mil Nomes e leia e leve junto Mundo Sem Sol por apenas R$ 30. Mande seu e-mail para jrp964@gmail.com. Repetindo, jrp964@gmail.com. Trintinha, eu te dou as coordenadas de como você depositar dinheiro na conta da patroa, que eu não vou falar aqui agora, porque é mancada, né? Porra, foda. Capaz que eu fale qualquer hora, mas enfim. Trintinha, é legal, você vai gostar, é uma leitura muito louca e você pode estar colaborando, e você estará colaborando para que o BK continue criando as suas demências, continue escrevendo e produzindo coisas cada vez mais legais. Agora, para alinhavar, só um negócio que eu quero te terminar aqui para falar, que é o seguinte: você ter um projeto de banca não vai dar certo. Não vá para a banca. Não pense em banca de jornal. Pense em redes sociais. Dê seu quadrinho de graça. Dê de graça, bota uns bannerzinhos, bota umas coisinhas, dê de graça. Faça tirinhas, histórias curtas de 2, 3 páginas. Desenvolva personagem carismático. Se você não sabe o que é personagem carismático, olha para ele e veja o que o seu coração diz. Não estou falando do seu ego, ah, eu adorei o meu trabalho. Não, esse é teu ego falando. Você pega o personagem e vê o que o teu coração, porra, me emocionei com essa passagem. Nossa, eu chorei com essa passagem. Tem uma passagem da Morgana em que ela encontra o carinha que ela gosta morto. Então o que acontece? Isso é uma coisa, isso é uma canalice de. Os gringos são foda. Você faz o personagem, você torce o personagem, joga um sofrimento nele, né? Então ela vai lá, ela vai pegar na mão assim do. A única coisa que ficou inteira da mão do Pedro, ele vai morrer assim. É a mão assim, ficou só inteira. Ela vai pegar na mão dele, vai pegar ali, né? E vai fazer uma coisa que vai ser foda. Eu lembrando, já fico balançando. Quando eu escrever, eu vou chorar. Se eu chorar, se eu fizer uma leitura pública desse texto, as pessoas vão chorar. Se as pessoas chorarem, é porque é bom. É impossível você fazer um texto ruim em que as pessoas se emocionem. Ah, mas o pagode. Ah, mas não interessa. As pessoas. O importante é você deixar as pessoas felizes. É colocar o seu trabalho em favor das pessoas felizes e plantando ideias. Plantando coisinhas. Se você consegue fazer isso, bicho, nossa, que maravilha. Então, para alinhavar o nosso papo, que eu não quero falar muito hoje, tem um monte de coisa para fazer. Eu quero agradecer principalmente ao Cassaro por ele ter feito o Holy Avengers. Se não fosse pelo Holy Avengers e por não fosse pelo processo dele, eu não teria percebido. Aliás, também pela gorda, Jean Danton. Quem quer que seja que me processou, eu nem me lembro mais. Jean Danton, Cassaro. Ah, o William do cara, foram 4 processos, né? Não fosse pelo processo desses caras, eu não teria a condição de perceber de quanto eu sou bom como autor. que quanto as minhas palavras machucam, quanto as minhas palavras ferem. Porque eu sou muito bom. Se eu fosse um cara ruim, um qualquer, passava batido, né? Se eu fosse um cara qualquer, ninguém ligava, né? Mas como eu digo coisas bacanas, coisas importantes, coisas preciosas pro pessoal, e que eu tiro esse véu de mentiras que esses caras cobrem, né? E como eu denuncio as pessoas lixo, o lixo humano que ousa se colocar como sendo melhor do que os outros só porque faz um mais lixo, eu agradeço a eles porque eu me conscientizei do meu valor, né? Agora eu quero que você, autor, se conscientize do seu. E que é importante que você chute as coisas. É importante que você se rebele. É importante que você brigue, não pelo seu espaço, que isso é ridículo. Que você brigue pelas suas ideias. Porra, mas eu não tenho ideia nenhuma. Porra, você tem sim. Você sabe o que está errado. E você quer um exemplo de como você está errado, como é que você faz isso? Você queria um grupo de personagens que seria os Simpsons brasileiro. Não está nada de errado você. Não é plágio, você vai se inspirar. Da mesma maneira que eu me inspirei, é foda. Da mesma maneira que eu me inspirei no Príncipe Planeta para fazer o Mil Nomes, que não, você vê que não é plágio, né? É uma ideia que saiu de dentro da outra. Você pode pegar a Grande Família, que é um Simpsons brasileiro, né? Você pode fazer agora o Simpsons do quadrinho. Isso é muito bom, isso dá dinheiro também, isso é legal, mexe com coisas importantes e dá dinheiro. Uma outra coisa, comentando com um camaradinha, ele falando, ai, como é que você não faz personagem nacional do Saci? Eu faria Saci. Aliás, eu tenho três personagenzinhos, que é o Saci, a Yara e o Carioquinha, né? São três personagens que vão para uma... Eu não sei se eu ambiento isso num prédio ou se eu faço isso numa escola. Eu tô querendo fazer numa escola, que eu tenho aqui a Escola de Heróis, que é uma ideia minha e da Harumi, né? Que os personagens são muito bonitinhos, só não foi para frente porque falta de tempo. Não dá, a gente tem que correr até das nossas coisas, tem que comprar comida, esses são delírios. Esses três personagens eu me baseei no Mucha Lucha. Você conhece o Mucha Lucha que passa no Cartoon Network, né? Tá lá o Pulga, o Pulga é do caralho, né? Tem lá o Ricochete e a Buena Ninja. São três lutadorezinhas, mas esses três, na verdade, é um personagem só, né? Id, Ego e Super Ego. Eles colocam a menininha por razões comerciais, tem que colocar uma menina no meio para as leituras e as espectadoras se identificarem, né? Mas o Pulga, o que que é? Ele é o id, né? É a parte baixa, animalesca, suja, maluca, despirocada. O Ricochete, ele é o ego, que ele quer o poder, ele quer a honra e que não sei o que. A menininha tá lá para dar pros dois, né? E no caso eu fiz o que? O Saci. O Saci é desbocado. O Saci brasileiro, ele é desbocado. Ele é alucinado. E aparece no Elementais, aparece um Saci. Engraçado, não lembrei disso agora. Tem um Sacizinho ali. E o Saci, ele é grosso, desbocado, mano, periferia. Mas é um frustrado porque só tem uma perna só, né? Então já começa a brincar por aí. E tem o Carinha, que é o quê? Ou seja, o Saci é o id, né? Aí tem o Carinha, que ele é o carioca, né? Tudo orgulhoso, metido, bacana, que meu estado é maravilhoso, minha cidade é maravilhosa, que não sei o que. Só que ele não tem um puto de um poder, né? Ele, na verdade, ele é um banana. Mas ele é um mocinho. E tem a Yara, que vem da água, que é outra criatura mitológica brasileira. Toda gostosinha, lindinha, cheirosa, não sei o que, sensual, mas ela não sabe nada de nada. Aí você tem esses três personagens, e de ego, super ego, porque a função da Yara, ela vai ser reprimir os dois, né? É o super ego reprime. E a função da Yara é reprimir. Não, vocês param com isso, eu não vou conversar com ela. Ah, não, tanto que a Buena Ninja faz isso, né? A Buena Ninja, ela anda com o código de luta, né? Da luta livre. Ela anda com a moral ali. Você vê como as coisas são simples e bem pensadas. As melhores ideias são as mais simples e as mais bem pensadas. É isso. Aí você vai jogar contra eles quem? O diretor do colégio, que seria quem? Um militar dos anos 70, né? Aí você tem a secretária que é petista, o diretor que é petista, né? Os vilões que tem o lobisomem, a mula sem cabeça. A mula sem cabeça é professora. Porque você já criou o link da sátira, né? Que ela vai explicar os negócios, ninguém entende, porque ela não tem cabeça, porra. Só sabe que ela tá brava quando tá botando fogo pela venta. Ah, o Currupira, que tem o pé ao contrário, né? Esse aí é o emo. Aí você vai brincando. Tô te dizendo isso agora de chute, né? Mas você vai brincando, você pega várias. O pessoal acha que não existem criaturas mitológicas e fantásticas no Brasil. Se você não consegue pesquisar do Brasil, pega aquele livro O Jorge Luiz Borges escreveu um livro, Criaturas Imaginárias, né? Criaturas Fantásticas. É um livro muito bacana, tem um monte de criatura maluca ali. Tem uma que eu gosto especialmente, que é o Hide Behind. Ele se esconde atrás, né? Em que ele está sempre atrás de você. Quando você olha, ele não está lá. Aí dizem que ele tem a forma de um machado, porque o machado que vem pelas costas para te cacetar, quando você olha, ele sumiu. Essa é uma criatura maluca para você brincar. Então você cria grupos de personagens, né? Nós temos aqui no Escola de Heróis, tem os samurais, tem os mortos-vivos, tem os zumbis. Tem os zumbis. Zumbi tem uma diferença de morto-vivo, viu? Tem uma diferençazinha, mas vou deixar tudo. Tem os zumbis, tem os samurais, tem os chavantes. E aí você vai criando grupos de personagens, quanto mais melhor. E cada um deles com equipamentos diferentes. Você vê lá que na Escola de Heróis, lá no Mucha Lucha, o Ricochete tem lá, ele vira uma bola de fliperama, né? A Buenanina vira um trator. E o Pulga é fedido. Perceba que ainda se mantém, porque é uma bola, porque a bola é o ego do cara, vai pra frente, ele estrela, ele vira uma bola, uma estrela do ego. E a Buenanina vira um trator, porque a moral, né? A moral passa por cima de todo mundo. Você vê como é fácil criar personagem? O que acontece é que você tem dificuldade de pensar, você não gosta de pensar. Você tem vergonha de pensar. Na escola tem um papagaio malandro, sabe? Tipo Zé Carioca, mas bicha, que negócio dele é dar o pé. Você já perverteu o teu costinha. Meu, é tão simples. Por isso que eu tô entusiasmado com o meu nome, porque eu consigo criar personagens com uma facilidade incrível. O Senhor das Máscaras deu um trabalho da porra pra criar, mas ele é um personagem antigo. O Homem Igreja tem a versão Igreja e tem a versão Loz, né? Que eles são os dois, é o mesmo, né? Ou mesmo como disse o Tom Waits numa frase maravilhosa, que o demônio é Deus quando está de porre, né? Você já criou uma dualidade muito louca, Deus ali todo de porre, fazendo maldade. Isso é um personagem. Percebeu como é fácil? Não tem muito mistério. Aí você vê o Chico Anísio. Chico Anísio, ele é um personagem de si mesmo, né? Tudo grosso, não sei o que, tudo fodido, mas ele é um personagem. Eu sou um personagem de mim mesmo. Você é um personagem de si mesmo. Agora, o que você tem que fazer é transpor. Você não viu que o Cassaro colocar o Capitão Ninja de máscara e não sei o quê, que? Esse é um. Mas em compensação, o personagem que mais se aproxima do próprio Cassaro é aquele dragão anão, né? Que eu te falei. Porque ele vem de uma família de dragões, ele é um dragão anão. Isso daí é uma transposição, uma sublimação da psique do autor, né? Isso é perigoso. Isso é perigoso. Se você não fizer isso direito, eu sei que é ele, porque ele deu numa entrevista que ele sofre de cefaleia, né? Ele tem uma enxaqueca fodida, o dragão também tem. E o dragão namora a Petra. Ah, meu amigo. Fácil, né? Você não precisa nem ser psicólogo para analisar a correlação. O meu nome também é uma contraparte minha. Lembra que quando eu lançou o livro no passado, eu tive problema cardíaco e tal, por causa da capa. Ele sou eu. O quê? Mas não é por causa da putaria, né? O maluco. Seu larápio. Ele é o controle da vida e a morte. A vida boazinha, alegre com as minhas tias, com as minhas primas, que me tratavam com muito carinho, e um carinho bem quentinho, posso te garantir, né? Que por isso que eu não tenho. As mulheres mais velhas andavam pelo quarto de peignoir, de camisola, eu via elas tomando banho, mas eu tinha, 8, 12 anos, né? Elas tinham 20, 25, então eu via elas tudo pelada, mil, que eu morria na punheta. E elas me tratavam com muito carinho, com aquele carinho quentinho, né? Comigo rolou quando era é bom, viu? É meio estranho, porque uma mulher imensa acima de você, assim, você fica meio louco. Mas é gostoso pra caralho, bicho. É a melhor coisa do mundo. A pessoa fala, não, que criança não tem desejo. Você tem. E era muito bom, cara. Era muito legal. Porque não tem o lance do trauma, né? Se você faz um negócio com violência, com fúria, ou então quando todo mundo condena. Só que eu nunca fui condenado, né? Porque era tudo muito aceito. Era natural, era gostosinho, não tinha problema, né? E mesmo quando eu tinha a molecadinha, você não tinha aquela. Você sabia que não podia fazer, porque os militares e tal, mas a gente ia lá pro cantinho. Tinha o Paçoquinha, o clássico Paçoquinha. Tinha as menininhas mais não sei o quê, tinha os carinhas mais não sei o quê, a gente fazia as festinhas e tal. E rolava na boa, sem problema. Tal. A minha iniciação sexual foi com uma menina mais velha do que eu. Foi muito bom, cara. Eu não entendo por que essa histeria com relação a sexo. Ainda mais pra molecada. A molecada gosta. O que complica é que a televisão está dizendo que isso é errado. Né? A televisão, que é guiada por interesses comerciais, que é financiada por uma mídia, por um bando de malucos, retardados, repressores, evangélicos, que eles não querem que as pessoas sintam prazer. Por que você não tem drogas liberadas? Né? Por quê? Porque o instituto do país, quem manda no país, não quer você feliz. Essa é a grande verdade. Infelizmente, por não querer deixar você ser feliz, eles proíbem tudo. Pornografia, você baixa no teu computador, beleza. Mas você não pode conversar sobre o assunto. Você não pode falar sobre o assunto. Você pode, você é maior de idade, se vira. Opa! Você vê, você estabelece documentos e papéis que vão determinar toda a sexualidade de uma sociedade. O que acontece? A sexualidade rola. As drogas rolam porque as pessoas querem ser felizes. E foda-se! Aquele moralismo dialético estúpido, aquela retórica imbecil. A pessoa continua fumando maconha. Por que tem tanto craqueiro? Por que o cara fuma craque? Porque a sociedade fracassou. Quanto mais você reprime, mais o pessoal vai querer. É uma regra básica. Só que legalizar também é foda, que você explode. Então fica por isso, né? Fica no impasse, não resolve. Mas, ao mesmo tempo, a coisa acontece. Então, a função do artista é lançar um olhar sobre isso, né? Pra mostrar a hipocrisia da sociedade. Eu fico triste quando essa molecada aí dessa Ação Magazine consegue fazer um mangá pior do que um mangá japonês, né? Que o mangá japonês, por mais careta que ele seja, de vez em quando ele mostra uma calcinha, ele mostra uma putaria, ele mostra lá um lolicon, ele enfia o negócio no meio, não só porque vende, mas porque eles são livres para fazer isso. O nosso autor, ele é incapaz de ser livre. Eu vejo pelas poesias nojentas e sujas que esse pessoal solta no Facebook. Uma poesia de bosta, amo-te. Puta, é sempre amor, amor, amor, amor. A sociedade não quer amor. Mesmo porque ninguém sabe o que é isso, né? Amor é uma merda. Mas esse pessoal fica dando esse amor, é pra ficar aí na ilusão, amor. Mas o amor sempre vem escondido atrás dele, uma putaria, né? Amo-te como um vulcão que explode em cascatas de paixão. Isso é gozo, né? O cara gozando com o pau pelo cu. E nós não temos essa liberdade, né? Essa de poder chegar e dizermos o que queremos, nem pela arte. É muito louco, né? Porque você não pode falar. Lembra do palhaço lá do Tiririca? A neguinha pichainha foi processado por racismo. Claro que foi inocentado, né? Porra, é arte, né? E daí? O que acontece? Agora, só para alinhar a nossa conversa, esse é o nosso podcast de hoje, né? Eu quero ver se eu consigo me focar melhor no próximo. É sobre aquele norueguês que saiu metendo bala em todo mundo, né? Coisa, né, cara? Que o pessoal tá dizendo que ele é louco, o advogado de defesa dizendo que ele usava drogas e que não sei o que. Olha, ele não é louco, não, viu? Eu li um pouco daquele texto, daquele livro dele. Ele não é louco, não. Ele é muito sério nas coisas que ele está dizendo. Só que a maneira como ele fez é que é foda. Mas esse cara, automaticamente, ele entrou na história, né? Uma coincidência para você. Uma coincidência para você, quem que é? Ai, caralho. Espera aí, deixa eu atender o telefone. Coincidência para você, né? No antes do ataque que teve lá, né? Eu estava conversando com o pessoal no Facebook. Ah, que você quer mudar o mundo? Não, eu não quero mudar o mundo. Mas você quer que eu mude o mundo? Me dá uma arma. O cara mostrou que é verdade por aí, você tendo uma arma na mão, meu amigo. Você souber o que tá fazendo, você muda o mundo, porque o mundo vai mudar depois desse maluco aí, né? Mas ele não é maluco, né? A gente tá querendo. Você vê que até eu entro nessa, né? Ele não é maluco, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas enfim, eu vou dar uma saída agora, vou comprar, vou ver se eu acho por aí. Tô de saco cheio de ficar enfiando de casa, quero dar uma volta, vou dar um pulo na Consolação, vou passar na Comix, ver se tem lá essa Ação Magazine, assim, como é que é, vou dar uma passada de olho por cima, que eu tô passeando mesmo, aí eu vou dar esse, eu vou dar o piloto desse podcast, se eu encontrar, eu faço um novo podcast e falo a respeito, faço uma crítica bem embasada, bonitinha, bacaninha, mas eu não vejo com bons olhos uma revista como essa, exatamente pelo todas as dificuldades que eu te falei, né, isso não vai sair do chão. Vai ser que nem aquela Etora, vai ser que nem aquela Mangá Boken, todas aquelas outras tentativas frustradas de se fazer a Shonen Jump brasileira. Arrogância do caralho, né, meu? Já começa pela arrogância, né? Moleque é uma merda. Você faz um trabalho bom, bonitinho, simples, funcional. Não, quero fazer a Shonen Jump brasileira. Eu conheço o Lancaster dessa porra, dessa revista. Ele não é bom, ele não é um bom autor. Irlandês está muito do fraco, na verdade, fraquinho pra cacete, mas é muito arrogante, muito metido. Tudo bem, eu também sou arrogante, também sou metido, mas no meu trabalho é diferente. No meu trabalho eu tenho carinho, eu tenho cuidado, eu tenho consideração, eu tenho pesquisa. Né, de ontem para hoje eu tive uma epifânia aqui com relação a meu nome, né? Te falei isso. O cara tá há um ano com esta porra. E esse trabalho dele aí, esse negócio desse Harry Potter com steampunk, isso daí tem 2, 3 anos. Porra, qual é, meu? E aí não tem continuidade, né? Tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Mas enfim, vamos ver se tá tudo errado mesmo, né? Indo atrás da revista. Obrigado pela sua atenção. Daqui a pouco a gente volta então. Falou, velho. Um abraço. Tchau.